Gemman. Inspiração, emoção que vem do coração. A minha métrica é de estar sempre junto com os irmãos. Pra curtir, pra sorrir, ser feliz, se cair, eu estendo a mão e ajudo a subir. É o que me faz lutar, não me deixa parar. É o sentimento verdadeiro que dá força pra cantar. É tipo um elo de irmãos unidos de almas nobres. Levanta a mão e bato no peito, NBF Brothers. Palavra aumentativa, peso de um caminhão. Aos montes nas famílias e poucos no mundão. Quando eu falo de irmão, não falo de atitude que desilude, tipo os amigos de Orkut. É um aperto de mão ou é um abraço que fala quem te deseja o bem ou só tá pela ladai. 112 Coab, coletividade Jão. Pros detentos, pros finados, em memória na missão. Então tudo de bom, bate forte quando toco nesse assunto. Vendo pensamento, sentimento mais profundo. Quando o irmão é de verdade, logo no peito se sente. Uma amizade pura que acontece de repente. Com irmãos verdadeiros, sabem que pode contar. Nas horas boas e ruins, ele sempre vai estar. My brother, alright, não sei se tu me entende. Uma família na trilha, todo unida, best friend. Sinto saudade, sinto sempre sua ausência. Que a felicidade seja nossa recompensa. Que meu irmão de sangue seja o Chicolinha, o Gessé, o Mauro, o Costélio, o Tiririquinha. Irmão da rua, nossa liberdade. De quem rói uma cara, jura falar a verdade. Causa é nobre, pelos que deve vier. Banca forte, coletivos, vida louca de fé. Então tudo de bom, tudo de bom. A você, meu irmão. De Deus, todos nós somos irmãos. Na alegria, na tristeza, em qualquer situação. Não interessa se tem grana ou se tá falido. Se é pobre, rico, tiozão, polícia ou bandido. A cor da pele não influi em nada, não. O que importa é ter um bom coração. Manos de fé, tipo dos meus, tipo eu. Abençoado e protegido pelo bondoso Deus. Vagabundo nós tava, desde pequeno ficava nas esquinas curtindo, cantando rap com a rapa. Bagulho de amor, eterno no coração. Vivendo tudo, curtindo, sofrendo junto, irmão. Pra ti só quero o melhor, longe de tudo, vê só. Você curtindo tranquilo com sua família ao redor. Somos nós, temos a voz de honrar e provar. BFN é claro, toda hora, rapá. Então tudo de bom.